todo mundo. Ninguém vai me impedir de entrar, porque eu meto fundo. Gosto de louvar, ninguém vai me abalar. Só porque eu gosto de trepar, não vou pro inferno me trepar. Com o poder do louvor.